Começando o shiur de Mishlei, décimo shiur já de Mishlei, Bezat Hashem Perek Bet, ok? A gente vai falar o Perek Bet. Até agora, no Perek Bet ele falou, Shlomo HaMelech chama a pessoa para estudar Chokhmah, fala quanto Hashem ajuda aqueles que cumprem a Torá e aqueles que não vão, que nem uma cobra. Você não tem folha? Aquela que eu tinha pego do outro dia, eu estava com um defeito de pressão. Mas eu imprimi novas. Não, as novas eu não peguei. Eu não Então, Hashem fala quanto Shlomo HaMelech fala quanto Hashem protege as pessoas que vão reto. Sim? Magenu Laolchim Tom. Ele é Magen, a gente falou, Rashi Tevot, dos três nomes dos anjos que protegem a pessoa. E a pessoa vai entender que Tavo Chochma Belibecha. E ele começou, Shlomo HaMelech, a explicar que tipos de, os dois tipos de Yetzarará. De acordo com Gaon Mevilna. Tudo isso é de acordo com o Remes de Mishlei. Fala Gaon Mevilna, até agora Shlomo HaMelech explicou Yetzarará que vem do Samech Mem, sim, da Nahash, que é o Yetzarará de Kaas, que é o Yetzarará de fazer coisas más, sim, é o Yetzarará de roubar, é o Yetzarará de gritar, é o Yetzarará de matar, é o Yetzarará de fazer coisas ruins com o seu próximo. Esse é o Yetzarará de Kaas, sim. A, que vem do Samech Mem, que nem a gente falou. Agora vai vir o Yetzarará, o segundo, que é a mulher. E vamos ver o Pshat, e depois a gente vê o Remes. Depois, se der tempo, a gente vê o Sod. Começa Perek Bet Pasuk Tetzayin. Le'atzilcha me'ishara zara. Ele vai te proteger de uma mulher estranha. Minochriá, de uma nochriá, que também é estranho, mas é, mais, é um estranho mais longe ainda. Amareia Ichilika. Você falou que o Targum aqui é... Zoná para Zará. Zará? Não, no comentário. Sim. Ah, sim, sim. Targum do pro aramaico? Ele traduz como... Não, Zará, essa é a Kavaná. É a explicação. É a explicação, é. Essas folhas que vocês têm é o Pshat Pashut das palavras. É a tradução para um hebraico mais simples do que o Shlomo HaMelech quer dizer. Sim? É muito, muito boa essa tradução. É o Pshat, só para entender o Pshat e depois a gente consegue ler Amik. Claro, ajuda muito isso. Le'atzilcha me'ishazara, para te salvar dessa mulher, sim, dessa zoná, minochriá, de uma mulher estranha, amareia e rica, que as palavras dela são deslizantes, elas fazem você... Ela tem lábia. Aozev etaluf ne'ureia, ela larga o marido da sua juventude, vetbrit eloheha shachecha, e ela esqueceu o pacto dela com Hashem, que shachá el mavet beitá, que é uma rampa para a morte a casa dela. Todo mundo que entra na casa dela é uma rampa para a morte. E os caminhos dela vão te levar para a cova ou para alguém em nome. Kol barrea loya shuvun. Não só isso. As pessoas que vão e entram na casa dela e ficam com essa mulher, loya shuvun, é impossível de voltar. Veloya sigur hot chaim. Eles não conseguem entender ou não conseguem alcançar os caminhos da vida. E agora no final, Shlomo HaMelech fala o que é. Chochma, o que é a Chochma e a Torá te ajuda? Final do Perek Bet. Leman, para quê? Quer dizer, por que você vai estudar a Torá? Por que você vai se esforçar? Leman, telech bederech tovim. Para você ir nos caminhos dos bons. Veorchot tzadikim ishmor. E orchot, que nem a gente falou, os caminhos pequenos dos tzadikim você vai guardar. Que, e qual é o motivo? Que yesharim, as pessoas que vão reto, e não as pessoas que vão que nem uma cobra, que nem a gente falou ontem, ishkenu eretz. Eles vão morar na terra. O temimim vateruba e os temimim, aqueles que são plenos, e vatruba, eles vão sobrar na terra. O rechaim meyeret e careto, e os rechaim vão ser careto da terra, eles vão ser destruídos, vão ser aniquilados da terra. O bogdim e os traidores e serumimena também vão ser limpados da terra. E a fé. Até aqui foi arrancado, Bogdim, os traidores. Aqui é que eles traem a Shem. Fala Shlomo HaMelech o seguinte. Agora ele vem Lefaresh, ok? A esposa, a mulher do Samech Mem. A mulher do Yetzirah. O segundo tipo de Yetzirah, que é o Yetzirah da Tavá. A gente falou, só existem dois tipos de Yetzirah e dentro deles estão todos. É o Yetzirah da Tavá e o Yetzirah do Kas. Um vem do Samechmem, o outro vem da esposa dele, a Lili. A Lili, ela é dividida em dois. O Yetzirah da Tavá é dividido em dois. Existe um Yetzirah, que ele é o Yetzirah da Tavá. O outro é o Yetzirah da Hemda. Existe uma diferença entre Tavá e Hemda. Tavá, ok, é aquela pessoa que ele gosta de prazeres materiais. Ele gosta de comer, ele gosta de mulheres, ele gosta de tomar banhos de cachoeira com sais, sim, de banheira, jacuzzi. É isso que ele gosta. E mesmo fala o Goronvim lá, mesmo que ele senta na casa dele, ele estuda. Mas tudo que ele faz é para Tavá dele. Tudo que ele faz é para Tavá. E ele estuda, ok? Para ele conseguir ter mais Tavá e mais Aná. Só por isso que ele estuda. Como eu vou conseguir ganhar mais dinheiro com esse meu estudo? Como eu consegui ganhar mais prazeres materiais? E geralmente ele senta na casa dele. Essas pessoas, eles... Por exemplo, hoje eu falei com uma pessoa e ele falou para mim assim, não, você me dá um ar-condicionado, ok? Um sofá. E alguns maços de cigarros, pra mim isso é a minha vida. É isso que tá, ele falou, pra mim eu tô tranquilo, ele falou. É isso que tá escrito aqui. Agora me vira a falar, a pessoa pode ficar o dia inteiro na casa dele, esse cara não é um cara que ele sai de casa. É, você dá pra ele, hoje em dia é uma televisão, um controle, uma boa assinatura de um programa, ele fica aí, faz maratona, fica o dia inteiro tomando cerveja e olhando isso. Isso é lemalotavato, ele gosta de tavot, materiais. Vehemda é a pessoa que ela deseja uma coisa que não tenha nada do corpo. Por exemplo, roupas bonitas. Sim, ele gosta de se ver bem. Tem gente que você vê. O cara, ele não corre, ele não gosta de cara, de comida, mas ele é. Não é mente. Ele. Mulherico. Ele é vídeo. Ele é. Ele passa creme. Não que seja errado passar creme, mas ele. Faz demais. Ele passa creme, ele arruma a sobrancelha dele. Ele sempre. Essa é a pessoa que. É, Goim, Vadai. A gente tá falando de pessoas que têm tsarará mais cadoso. Metrosexual, né? Biruco. Ele se veste bem, só se veste bem, ele sempre tem que estar bonitinho, sim. É isso. Meio fresquinho, assim. Fala igual no Bevina, uma pessoa que gosta de roupas bonitas, ele é muito macpito que a roupa dele esteja sempre bonita, casas bonitas, ou que ele tenha muito dinheiro. Fala logo, Mervina, tem pessoas que eles querem dinheiro não para gastar. Vai daí que ele fala que ele quer gastar, mas a Emet, ele quer ter muito dinheiro. Ele quer ter muito dinheiro. Ele não pensa, ou ele quer ter uma casa gigante. Ah, mas espera, você mora sozinho? Não, mas eu preciso de uma casa com duas piscinas e com três andares. Eu preciso disso. Eu acho que é exemplo do meio. Tipo, tem um russo, dono de um clube, que ele tinha o maior navio do mundo. Aí teve um árabe que mandou fazer um que é maior. Aí o que ele fez? Tá bom, então eu vou fazer um que é maior do que sendo que ele já. Exatamente. Porque é ele isso. Quer ser o, saber que ele é o. Os árabes, eu ia falar agora, os árabes, os sheiks árabes, eles têm muito isso. Você vê Ferrari de ouro. Não, você não entende. Tem um cara que faz stand-up, que ele falou que ele foi na casa de um sheik na Arábia Saudita, que o jardim dele é um zoológico. Zéu, ele quer tem ter. Tem zebra, tem girafa. É isso que ele quer. Ele quer ter. E a pessoa quer ter. E fala o Gomes Vina, essa pessoa, ela quer porque Zé Hemda, isso é Hemda. A alma dele deseja isso. É um prazer. Não é espiritual, mas também não é material. É um prazer mais espiritual. Ele quer se sentir bem, Biduk. Ele quer. Ah, eu tenho um zoológico. Eu tenho uma. Ah, ele se sente bem. Sim, eu tenho muito dinheiro. Olha uma conta de banco todo dia só pra saber. Esse é o tio Patinhas. Sim, tio Patinhas. Ele gosta disso, é isso que ele quer. Nadar nas moedas. E é por isso que tá escrito na Gemara Gezel ve'arayot, nafshos shel adam, mitave lahem u'mechamdatam. Tem as duas, mitava e remda, que tava é o gezer, porque ele rouba, porque ele quer mais dinheiro, ele quer ter pra ele, e o atava, que já é tava, é coisas, são desejos corporais. E o cara que gosta de fazer coisas tipo de matar, por exemplo, o cara tem prazer isso em é matar. O outro tipo de tzara, isso é tzara, caça ali. Não, porque é o caça, porque tipo, Pode ser que ele tenha prazer. Ele, não, não. Que ele vai matar o cara por um momento tipo, de raiva, assim, eu entendi. Certo? Que o Yatsirara dominou ele e fez ele perder a cabeça. Mas o cara quer ter realmente um prazer em matar. Então, como tem... se fosse matar Vá. Então ontem a gente falou que... Seria o quê? Através disso que começou, é, a pessoa sempre começa com Yatsirara de Karsani, com esse tipo de coisa. E ele tá tão... A gente falou, a pessoa é um Kli, foi assim que a gente pergunta. A pessoa é um Kli, uma Merkavá. Se ele faz atos de Kdushá, então ele se liga com a Kdushá. E aí ele começa a ter mais anaada Kdushá. É por isso que está escrito no Pasuk 10, no Pasuk Yud, quando vier Rumar no seu coração, você vai gostar do Dat. Quanto mais Kdushá eu faço, mais anaá eu vou ter. Porque eu estou mais ligado com a parte da Kdushá. E quanto mais averota a pessoa faz, mais ligado com o Samer Mem ele está. Nesse caso de matar, de Tzarara de Kass. E aí ele começa a ter prazer disso, mas ainda é o Tzarara do Kass. Ainda é o Tzarara do Kass, porque ele... Só que ele já está tão... Ele virou uma Merkavá para o Samer Mem. Sim? O Samer Mem vive em cima dele. Um nível mais baixo que tem. Bidiu, o Samer Mem vive em cima dele e ele começa a gostar. Exato. Ele começa a gostar de matar as pessoas. Nahon, porque ele está tão ligado com o Asitra Ahra que ele já começa a ter aná disso. Lembro de umas palavras do Gaon, que também fala que quando você faz uma mitzvah, por exemplo, você arranja um auxiliador, né? É Sertov, que ajuda a fazer outras coisas como essas. Nahon. E ao contrário também é verdadeiro. Nahon. Faz uma coisa má, Yacerá. É aqui em Mishlei. Criou uma Yacerá para fazer isso também. Nahon, aqui em Mishlei ele fala. Ele fala que cada vez que a pessoa faz uma... Isso é um Zohar. Cada mitzvah que a pessoa faz, Hashem dá um Ruach para ele, que ajuda ele a cumprir mais mitzvot. E cada verá, Hashem dá um ruach que joga ele para ele fazer mais averot e é mais difícil dele fazer mitzvot. Ele é atleta, ele começa a gostar, esse é o ponto. Ele começa a gostar de matar, ele começa a gostar de roubar, que já é remdá. Roubar já é remdá. Porque ele rouba, porque ele gosta de ter dinheiro. E fala orá, o Gaon Mivilna, Zé Chomed Dvarim, a pessoa que ele deseja coisas que não tem nada do corpo, esse cara, ele vive o Geinom na Terra. Por quê? Porque ele não tem tranquilidade. Ele não é que nem o cara... Esse cara que ele gosta de ar-condicionado, cigarro, cerveja e televisão, esse cara tem tranquilidade. Sim? Você dá pra ele algum dinheiro por mês. Ele fica tranquilo na casa dele, tendo prazeres materiais a vida inteira. Mas esse cara que ele deseja ter o maior barco do mundo, esse cara não dorme. Por quê? Porque toda hora ele precisa ter, ele quer mais, ele está sempre buscando e trabalhando mais e roubando mais para ter mais dinheiro, enganando as pessoas. Ele era o Deftamida Harem, falou Gomes, ele vai atrás, ele busca sempre esse tipo de tava. E falou Gomes, isso está escrito, as duas coisas estão escritas em a série de Tadibrot. Agora fala com a minha vina. Está escrito, Vezé a Tavá, ok? Ela chama Nohriá. A Tavá de material, sim, ficar no ar-condicionado o dia inteiro, com cerveja e pizza, sim. Prazeres materiais, isso não é para Am Israel, falou com a minha vina. A Tavá de gostar de prazeres materiais, de comer e beber e sim. E prazeres materiais, não é para Am Israel. E por isso está escrito aqui, Nohriá. Isso é o que está escrito em Mishlei. Le'atzilcha me'isha zara. Isha zara, a gente vai falar daqui a pouco, é a remdá. É o desejo de coisas não materiais, de ter muito dinheiro. E tem Nohriá. Nohriá, a maré ihlika, é a tava de coisas materiais. E falou com a Novina, por isso que ela chama Nohriá, porque é Nohri, não tem nada a ver com Am Israel isso. O Yehudi tem que ir para longe o mais possível que ele pode. E é por isso, falou com a Novina, que é como se fosse Bat El Nehar, é como se fosse uma mulher goiá, que é proibido por um Yehudi encostar nela Bichlar. Está escrito no Tanakh que é muito grave isso. Se é a pessoa que ela fica com uma goiá. Por quê? Porque não tem nada a ver com Am Israel. Assim também é Taevá. Por isso está escrito Nohriá. Ela é Nohriá. Porém, a Hemdá não. A Hemdá, desejar ter dinheiro, não é Nohriá. Não é tão grave assim. É menos grave. Por quê? Porque fala o Gaon Mivilna, a pessoa precisa disso. Sim? A pessoa precisa disso. Tem que usar Nahon? E Hashem também dá muitas brachot. Ele fala, Leman, Yevarechecha Hashem bekol maseyadecha. Hashem vai te dar brachá. Você vai ter mais dinheiro. Você vai ter mais pasto, mais animais. Porque a pessoa precisa disso. E todos os Tanaim Amorim, todos não, mas muitos deles eram ricos. Nahon? Se a pessoa não... Quem escreve isso? O Mesilat Yesharim escreve isso. Que está escrito em Kohelet também. Sim? Que... Kol kishron amase, todos os atos são o quê? Kinat ishmireu, é a inveja que eu tenho de um outro, quero ter mais dinheiro. Isso causa que as pessoas estudam mais, que as pessoas trabalham mais, isso é bom. Só tem que ter na medida certa. Por isso chama Ishazara, ela é estranha, mas ela não chega ao ponto de ser Nohriya, que é uma coisa que não tem nada a ver com Am Israel. Falou Gomes Vila, a pessoa pode trabalhar para ter muito dinheiro, porém ele tem que fazer Be'emuná e não pode roubar, sim, e não pode encostar as coisas que não é para ele. E é por isso que ele chama Zar. Zar é uma coisa que não é sua. Não encosta no que não é seu. Agora fala o nome lá. Quando a gente fala Nohriá, por que está escrito para Nohriá? A maré echlica. As palavras dela são doces, são escorregadias. Fala, a explicação é porque a Tastavó do Olamazé, isso chama muito a pessoa. É muito difícil, porque chama muito a pessoa. É muito atrativo. É que é uma pessoa que tem muita lábia. A Nohriá, sim? A Lili, quando ela quer chamar a Am Israel para estar a voto do corpo, ela é muito difícil você lutar contra isso. Por isso, a maré explica. É escorregadio as palavras dela. São escorregadias, porque o mundo, o Olamazé, puxa muito para isso. Porém, a Hemdá não é uma coisa que te puxa tanto assim. Não todo mundo quer ter tanto dinheiro. Na hora que depende muito da pessoa, mas 99% das pessoas, a coisa que mais puxa eles é o prazer. É a tava. E mesmo que esses não sejam maior yetzarará, não é essa a intenção. A intenção é falar que isso é a coisa que mais puxa. Sim? Mas é muito mais fácil você ver um cara que fica o dia inteiro na casa dele tendo prazeres materiais sem sair, do que você ver um cara que corre o dia inteiro atrás de dinheiro porque ele quer ter o maior barco do mundo, por exemplo. É muito mais comum. Por quê? Porque ele puxa muito mais. Por isso está escrito... A maré aí clica. Fala o Golmevila, porque a Tavá ela se mostra que ela é pro seu bem, e ela se mostra que ela é doce, sim, ela vai ser muito doce para você. E aí a pessoa vai atrás disso, e a chamada pessoa quer muito isso. Mas a Hemdá, ela não é assim. Agora continuando, a Ozevet Aluf Neurea, que ela deixa a Aluf Neurea. E a intenção é aquela pessoa que ele vai atrás da Hemdá, mesmo que ela não é tão grave quanto a Tavá, existe um problema muito grande. Aqui a gente continua falando da Hemdá, aquela pessoa que ele quer ter muito dinheiro. A pessoa que ele vai atrás da Hemdá, ele trabalha o dia inteiro. E ele está o dia inteiro preocupado com o dinheiro. E ele acaba... O Zevet, que larga a Luf Neuria, o marido dela. Quem é o marido dela? É aquele que conhece ela desde quando ela é jovem, que é a Torá. A pessoa tem que estudar a Torá, então aqui é uma alusão para a Torá, sim? Dia e noite, o cara está só pensando como é que ele pode estudar mais, como é que ele pode ganhar mais dinheiro, como é que eu vou deixar o zoológico que eu tenho no meu quintal da minha casa maior, como é que eu vou fazer mais um quarto no meu barco, ele está sempre pensando em dinheiro. E essa pessoa ele não tem claro tempo para estudar a Torá, ele larga totalmente, o Zé Vetaruf Neuré, ele larga totalmente. E por isso está escrito Aluf. Aluf vem de Aleph. Aleph, lembra que a gente falou que é o estudo da Torá. Como se fala, eu aprendo daqui na Gemara, Alfinan, é de Aleph, é de estudar. Então é isso, Aluf é Taluf Neurea, aquela pessoa que ele está sempre... Fala Aluf dos Nesim, Aluf é... Nahon, Aluf, fala que é como se fosse Nasi. Mas o Shoresh é de estudo também. Então, por isso aqui está Aramuz, sim, é o Piaremes, a gente está explicando. Está te indicando... que ele larga o estudo da Torá, aquela pessoa que ele tem remdá, que ele deseja ter sempre mais, ele larga, acaba largando o Aluf Neuria, o estudo da Torá. É, no final do primeiro capítulo de Sotá, a gente tem uma coisa que eu acho que talvez seja oportuno, né? Todo aquele que quer uma coisa que não é sua, além de não ser dado, ele é tirado o que ele já tem. Uhum. A Shem falou para Nahash, ser de rei dos animais... E acabou sendo maldito dos animais. Nahon. Ela era mais esperta de todos. Nahon, porque ele desejou. É. Mas o ponto aqui não é tanto que ele vai perder o que ele tem, e sim que ele acaba largando a Torá totalmente. Sim. Shlomo está te falando, se você vai atrás da Ishazara, que é a Hemdá, você deseja ter mais dinheiro de uma maneira... como se fala? De uma maneira desproporcional. Aí, a Ozevet Aluf Neurea, você vai acabar esquecendo, largando a Torá, o estudo da Torá. Sem falar em questões de problemas de emuná, né, que a pessoa está tendo. O que quer dizer problemas de emuná? Mas está tudo extremamente fora do normal, ainda atrás de dinheiro, sendo que... Nahon, o Shore, você fala, o Shore... Sim, sim. O Shore está mostrando aonde você vai chegar. Por isso que ele fala, essa mulher Zará, ela larga o marido da juventude dela, que é uma alusão à Torá. Se você vai atrás da Hemdá, você vai, não vai ter tempo para estudar a Torá. Isso é muito verdade, sim? A pessoa que ele começa a ganhar dinheiro, se ele não bota um stop, acabou, ele não tem mais vida, ele não estuda a Torá. Ele não estuda mais Torá, porque ele está o dia inteiro no business. Vetpris Elohea Shachecha. Agora a gente está falando da Tava, não da Hemdá, daquela pessoa que gosta de prazeres materiais. Aqui já é mais grave. Ela não largou. Aqui ela esqueceu o pacto com Hashem. Ela esqueceu o pacto do seu Deus. Aqui está escrito Beforash. E que nem a gente falou, Enauizot le Israel. Isso não é propício para Am Israel. Ok? E ele acaba anulando o Brit que Hashem fez com Am Israel, que é estudar a Torá para você poder fazer a vontade de Hashem. E mesmo que essa pessoa ele estuda para quê? Que nem a gente falou, estuda para conseguir alcançar mais a Tava dele. Vetbris Elohe Ashachecha. A explicação é por que está escrito aqui Vetbrit. Porque a Tava maior que a pessoa tem, Kayadua, é de mulheres. E ela acaba esquecendo o Brit. O Brit é a maior coisa que a Israel tem, é o pacto, sim, é o Brit Milá. Está escrito na Mishnah, Masechet Nedarim. Quantos Britot tem dentro do Brit Milá? Quantos pactos existem com o Brit Milá? E ela é Shkulah Keneged Kol HaMitzvot. Sim, ele é Shkulah Keneged Kol HaMitzvot. E a pessoa ela tem que ir lá e correr atrás das mitzvot. Essa pessoa que ele quer estar a volta, ele faz justamente o contrário. Ele fica na casa dele e ele não corre atrás das mitzvot. Ele corre atrás só das tavot dele. Hoje em dia isso é tão verdade, porque obviamente a pessoa pode ficar na casa dele com um celular e alcançar todas as tavot que ele quer no mundo. Sim? Ah, estou com fome. Pede uma pizza pelo celular. Sim? Ah, você quer? Pede um negócio pelo celular. Ah, não. Vê outro negócio pelo celular. Não, agora eu vou viajar para a... O Havaí, escreve no celular, Zé, você está no Havaí, você coloca lá uma imagem de uma praia, você, é assim, uma imagem, a pessoa faz tudo que ela quer no celular. Assim, que na Rona, hoje em dia tem até realidade virtual. Ele coloca e Zé, ele está em outro lugar agora. Ele senta na casa dele e ele simplesmente esquece de Hashem 100%. E fala quando vem, é o Éfer da Torá. Fala quando é o Bidio, é o contrário da Torá. Tava é o contrário da Torá, ele vai provar isso do Passuco. Hoje em dia isso é tão verdade. A pessoa fica na casa dele com aquele óculos de realidade virtual e ele simplesmente está em outro mundo. Ele não precisa de mais nada. A gente não percebe muito isso, mas acho que o fato de a gente não estar fazendo isso é tão grande quanto, sei lá, quanto antigamente faziam, não? O quê? Bishanim, Amoraim, não sei, porque... Eles não tinham metade. Está muito disponível para a gente. O fato de a gente claro, não fazer isso. Claro, isso ariza para a gente. Nahon, isso vai dar que isso é um mérito muito grande para a gente. Isso que hoje em dia tem pessoas que estudam Torá, vai dar que é um mérito muito maior do que antigamente. Hoje em dia, que nem a gente fala, a pessoa pode ficar na casa dele e alcançar tudo, ir para o Havaí e fazer qualquer coisa que ele quer, pedir uma pizza pelo telefone, ficar o dia inteiro em outro mundo viajando, sim, numa coisa que é uma mentira, assim, é o Lama Sheker Kepshutô. Olá, Macheque. Você pergunta para a pessoa, o que você fez o dia inteiro? Ah, não, hoje eu fui... hoje eu fui para a Havaí, amanhã eu fui um policial, porque eu joguei o Thrones of Legends, sim. E eu comecei a... Eu comecei a atirar nas pessoas, tudo porque ele está viajando na realidade virtual dele, está em outro mundo. Olá, Macheque. Continuando, explica. Ah, fala o Golmevina, Kishachá el Mavet Beitá. Desculpa, fala Shlomo HaMelech que Shachá el Mavet Beitá, porque a casa dela é uma rampa para Geinom. Shachá, a gente sabe, é uma ladeira. Bidiuk, a casa dela é uma ladeira para a morte. O que, que é a casa dela? Agora com essa explicação fica muito mais claro. Essa pessoa que ela fica o dia inteiro na casa dele, sim, só para aumentar a tavá dele, que é essa mulher. Sim, porque é a esposa do Samech Mem. Lembrando, a esposa do Samech Mem, que ela é que faz essa tavá de você só querer prazeres materiais. E você fica o dia inteiro na sua casa querendo aumentar os seus prazeres materiais, suprir os seus prazeres materiais. Isso é uma ladeira para a morte, fala Shlomo HaMelech. Você, Beitá, Davka, a casa dela, essa pessoa que fica na casa o dia inteiro só na realidade virtual dele, é uma ladeira para a morte. E... a intenção, por que que tá escrito pra morte? Por que pra morte? Ninguém morre, eu nunca vi ninguém morrer porque ele ficou comendo pizza então, e jogando Strongs of Land. Eu vou te mandar várias notícias. Vira zumbi, ele tá vivo, que ele morreu? Tá morto. Oh. Oh, a intenção é, a Kavaná é, a Torá ela é Etzraim. Aqui prova o Gro, que a intenção é a Tavá, ele é o contrário da Torá. Quem vai atrás da Tavá é Mavet Beitá, ele acaba indo para a morte. É o contrário da Torá. A Torá ela é a Chaim. E uma pessoa que ela só se preocupa em preencher a Tavá material dele é a morte. Velrefaim Magelotea. Porém, o outro lado é Magelotea. O que é aquela pessoa que ela quer remdar? O que é Magelotea? É o caminho. E o caminho dela leva para o Refaim. O caminho é aquela pessoa que ela está na remdá e ele sai, ele está o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro no chuco, porque ele quer dinheiro, ele está o dia inteiro no business, viaja para cá, viaja para lá, não tem um segundo para estudar a Torá. Essa pessoa, ele vai para o Refaim. Refaim é uma alusão para o Geinom, é uma alusão para a morte, mas principalmente é uma alusão para o Rifion. Rifion é quando você abre mão de alguma coisa, isso é Rifion. Quando você está segurando muito forte, você fala, libera um pouco a sua mão, você fala Tarpê. Mais tranquilo, isso é Rifion. Rifion é da Torá. Magelotea, aquela pessoa que fica o dia inteiro no caminho porque ele precisa de business, isso causa Rifion. Ve'el Refaim te leva para o Refaim, para você parar e abrir mão da Torá e ficar fazendo kulot em tudo que tem a ver com Torá, te leva a isso que você fica pensando o dia inteiro em como ter mais dinheiro. Kol ba'ea lo yeshuvun. Fala o próximo pasuk, pasuk yutet. Kol ba'ea lo yeshuvun. Quem fica na casa, levará, então, desfaz o brit. Mas o Refaim, ele só... Aquilo fica halash. Marpim atzmam in la Torah. Ele faz menos Torah, menos mitzvot. Sim, ele lembra um minuto antes de Minha que ele tem que rezar Minha. Porque ele ficou o dia inteiro pensando no dinheiro dele. Ele esqueceu que ele tem que rezar Minha. E quantas pessoas a gente não conhece que acontece isso com eles mamás? Sim, Baruch Hashem, eles lembram que eles têm que rezar Minha. Tem aqueles que nem lembram mais. E ele fala, hoje eu não coloquei tefilin. Sim. E ele, acabou as mitzvot. Fala, quanto tempo faz que você não estuda? Não, faz tempo. Não, mas eu escutei um shiur um dia, faz... Ele tá em outro mundo, ele tá o dia inteiro na... Eu falei pra vocês, eu tava falando com uma pessoa, ele cumpre o Shabbat, ele falou, eu, a semana inteira, viajava pra São Paulo... Ele era de Buenos Aires. Ele falou, a semana inteira eu viajava pra São Paulo, ficava trabalhando, dormia 2 horas, comia comida fria, comia sanduíche a semana inteira, e voltava pra minha casa pra chamar. Quanto Torá essa pessoa estuda? Ele, hoje em dia tem 75 anos, ele tava num shiur, ok? E aí ele falou pra mim, Rav, quando eu percebi isso, eu falei, chega, eu tenho que começar a estudar. E faz 5 anos que eu tô estudando, assim ele me falou. Não sabe nada. O pai dele era Moel, o avô dele era Moel, o filho dele é um Talmid Chacham, ele não sabe nada, porque a vida inteira dele foi ter mais dinheiro. E o que ele faz com esse dinheiro hoje em dia? O que ele precisa tanto desse dinheiro? Ele tem uma limusine, uma casa gigantesca e... A salvação dele é investir no filho. Não, Bemete, ele tem filhos e netos e tem que estudar um... Produzir. Nahon, mas Seder, a vida dele mesmo, quanto a Torá ele sabe... Infelizmente não tem. E aí, Deus que está escrito: Ve'el Refaim Agelotea. Os caminhos da remdá, do desejo para ter mais dinheiro, levam a pessoa a abrir mão da Torá. Redução de danos, ainda bem que ele pensou nisso, né? Não, Vadá, é claro. Eu falei: você é um tzadik, você tem alguns chut de ter tantos filhos Talmidei Chachamim. Aí ele falou: nunca descumpri o Shabbat. Aí eu falei: agora eu entendo por quê. Você se esforçava tanto para poder cumprir o Shabbat. Voltava, comia comida fria. Mas é isso que está escrito, que nem a gente falou, Shachar Mavet Beitá, aquela pessoa que fica na casa dele, na realidade virtual dele, é o caminho para a morte, e aquele que fica nos caminhos tentando pegar mais dinheiro, é o caminho para você abrir mão da Torá e das mitzvot. Kol Ba'e Alo Yeshuvun. E aí a pessoa pode falar, tá bom, escuta, eu vou ficar alguns dias, alguns meses, alguns anos na minha casa, na minha realidade virtual, pedindo pizza pelo telefone, tendo meus prazeres materiais. E depois eu vou voltar, e depois eu vou resolver, não, sabe o quê? Eu vou estudar a Torá agora. Agora eu vou 100% na Torá. Fala Shlomo HaMelech, Kol Ba'ea Lo Yeshuvun. É impossível voltar com Moshe Tzarich para Kedushá. Se você ficou Shakua na Tava, é impossível você voltar para Kedushá. Miad, da Kavaná. Lefeu Pshat dá para falar que é Miyad, mas Lefeu Emet é impossível a pessoa. A pessoa que ele Bemet, ele ficou chacua na tava dele. A Gmara fala que é impossível ele voltar. Não, mas a pergunta é quantos eles ficaram chacua na tava. Não todo mundo era chacua na tava dele. Também Balei Tshuva, quantos anos ele ficou chacua na tava dele? Tá bom, 10. Certo. A Gmara fala, conta uma história. Tinha uma pessoa que ele era chacua, toda a vida dele era tavot. Sim, ele ia para todas as zonot que existia, ele ia. Sim? Aí, um dia ele estava com uma zoná, e aí ela soltou gases. E aí ela olhou para ele e falou... Ele deve ter feito uma cara de... Nojo. Meu, que isso? Que horror isso, que nojo. E aí ela olhou e falou, do mesmo jeito que isso daqui nunca mais vai voltar pro meu corpo, você também não tem mais takana. Você não tem mais conserto. Você é uma pessoa estragada. Você é todo mundo te conhece no mundo inteiro. Você é uma porcaria de pessoa. Aí ele falou, ai, sim, levou um mussar. Ele falou, ah não, até que levar esse mussar agora, se sentiu mal, foi, sentou no meio de dois montes, começou a chorar. No final eu falo um pichado sobre essa história que é importante. Ele começou a chorar, sim, Eliezer Ben Durdaya, começou a chorar, chorar, chorar, chorar. No final ele morreu. Morreu! Fala Gmará, é isso que está escrito Kolbaé Eloi Shuvun. Ele sofreu tanto que ele a vida inteira dele é um cheque, a vida dele inteira é só tavot. E ele viu que é tudo mentira, ele sofreu tanto que ele morreu. Por quê? Porque ele não ia conseguir aguentar uma vida de Torá. Porque ele ia ter que largar todas as tavot dele. Então a Hashem matou ele para ele ir para o Ramabá direto. Porque Kolbaé Eloi Shuvun. Não dá. A pessoa que está secuando a Torá, ele não consegue voltar. E se ele volta, não volta 100%. Ele não vai conseguir ser lá no topo. Vê se é uma pessoa de novo. Ficou chacua mamás na avó dele. Fala o Gaon Mevina Dafka, que ele explica aqui ao contrário. Ele fica que Kolbaé Aloy Shuvun está falando daquelas pessoas que eles estão indo para Remdá. Ele fala que a pessoa que ele vai para Remdá é muito difícil ele voltar atrás. Vicia muito. Porque vicia, isso que ele... Que nem o Itzhak falou, ele tem o maior barco do mundo. Se alguém faz o maior barco, ele precisa ter agora fazer um maior do que esse cara. Porque ele sempre precisa ser o primeiro lugar. É muito difícil voltar disso quando a pessoa se acostuma. Porque é uma megalomania muito exagerada. Sim? E aí a pessoa não consegue voltar. Veloi Asigu Orchot Chaim. E eles não conseguem ver... É a vida, aqui a explicação é sobre aqueles que têm Tavot Bemet, que aquelas pessoas que eles voltam da Tavá, que eles ficaram chacua na Tavá de corpo, aí Loya Sigur Hotcom, eles não conseguem encontrar os caminhos da vida. E encontrar, que nem a gente falou, são duas explicações, ou alcançar ou entender. Uma pessoa que ele está muito chacua na Tavá, até ele não largar as Tavó dele, ele não consegue entender a Torá. Uma pessoa que está chacua nas tavot, até ele não largar as tavot dele, ser uma pessoa normal, com tavot normais, não dá para entender a Torá. E é um midrash meforaz, fala um midrash. Antes que a pessoa reze, que entre Torá no corpo dele, ele tem que rezar que não entrem tavot no corpo dele. Ma'adanim é o lashon do midrash. Ma'adanim quer dizer docinhos, sim, pizza. Coca-Cola, não estou falando que é proibido, mas tem que ter noção, sim? Não pode, as pessoas perdem a noção. É isso que a Midrash fala, antes da pessoa reza, Hashem me dá Torá. Não. Antes de Hashem me dar Torá, fala, Hashem, me ajuda a controlar minha tava, me ajuda quando tem carne, eu não tenho que comer até não aguentar mais. Bidiuk, você come direito, come com... Ben Meller. Bidiuk, são Ben Meller, come até você não aguentar mais, depois tem que tomar... Mesmo que hoje em dia é muito difícil fazer isso. Na roda, né? Isso é um absurdo. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Uma vez eu vi uma propaganda dessa. Eu falei, com que tipo de pessoas essa propaganda está falando? E a propaganda fala, come, vai lá, come. E mostra a foto do cara que ele comeu um churrasco, ele não aguenta mais. Ele fala, ah, não tem problema, eu tenho estômago. Como assim? Essa é a sua escapa. Come até você não aguentar mais. E agora, toma esse negocinho. Como essa é a escapa? Esse é o mundo que a gente está, é um mundo doentio. E é isso que Shlomo HaMelech fala, não seja assim. Sim? E se você for assim, não vai entender a Torá. É o Midrash, faz 2000 anos, né? O Midrash fala, antes de rezar, Bidiuk, reza para não entrar em Mahadanim. E aí a pessoa consegue ver as maravilhas da Torá e entender as maravilhas da Torá. Outra drashá de Kolba Yela Shumun, que eu falei que quem vai para Tavá não consegue voltar. Outra drachada Gemara é quem vai para Avodazará, quem vai para o reformismo. Quem começa a estudar a Torá de uma maneira errada, sim, reformando as coisas, é muito difícil dele voltar. Porque Bidiu, quem vai no Kabbalah Center, ele não consegue mais voltar. Porque se ele estuda a Kabbalah com a Madonna, sim, e ele pode fazer o que ele quer. Descobrir os segredos e descobrir Bidiu, que ele faz o que ele quer na vida dele e ele pode descobrir os segredos da existência. Então por que eu vou ter um monte de proibições na Torá? Sim, ele é muito difícil. Essa é outra drachá que a Gemara tem. Então é iratório que a gente de novo consiga cumprir tudo que está escrito aqui. Posso, Fernando? Sobre essa questão da tavá de comida, por exemplo.